dos céus tu és, Senhor. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande. Stay.